Rádio Banho Mirim, 70 anos de sucesso. E alegria no ar. AM 780. Com você, sempre numa só sintonia. Tem muita música, alegria e diversão. Bom fim de semana, Rádio Manhã Mirim. As informações em destaque. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora. No ar, Minuto News. Governo lança proposta de novo marco para incentivar ferrovias para passageiros. Biden ordena sanções contra a facção criminosa brasileira. Diego Alonso supera Aguirre e é anunciado como novo técnico da seleção uruguaia. Minuto News. Agora as notícias em destaque. O Brasil poderá ter agora em 2022 um novo marco legal para incentivar o uso e a construção de ferrovias focadas no transporte de passageiros. O modal, pouco usado no Brasil, para a conexão de cidades voltada à população, é o tema de uma proposta de política pública estruturada pelo Ministério da Infraestrutura, com a colaboração de uma entidade do setor, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. A expectativa do governo é que o texto, que ficará em consulta pública por 45 dias, seja enviado e aprovado pelo Congresso até o fim do próximo ano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma ordem executiva para combater organizações criminosas e redes de tráfico de drogas internacionais. A facção criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital, PCC, está entre os alvos de suas sanções. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou 10 indivíduos e 15 entidades em 4 países que, segundo os americanos, estão envolvidos ou tentando se envolver em atividades ou transações que contribuíram ou representam risco de contribuir materialmente para a proliferação internacional de drogas ilícitas ou seus meios de produção. A Associação Uruguaia de Futebol anunciou Diego Alonso como novo treinador da seleção. Ele substitui Oscar Tabárez, demitido em novembro após maus resultados pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Aos 46 anos, Alonso estava sem clube desde a saída do Inter Miami, dos Estados Unidos, no início de 2021. Ele venceu a concorrência de Diego Aguirre, do Inter, e Alexander Medina para tentar levar a Celeste ao Mundial do Catar já no ano que vem. O Brasil e o mundo em Minuto News. Minuto News, o mundo é de quem sabe de hora em hora. Aqui. Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News. A informação em primeiro lugar. A tarde é nossa. O melhor para o seu Natal está no supermercado e Empório Vidal. Confira os ofertaços válidos até sexta que só o Vidal faz pra você. Cerveja local latão 473 ml, só 2,19. Linguiça pra churrasco ou paladar, só 10,90 o quilo. Arroz atração 5 quilos, só 15,99. Azeite Alma Lusa extra virgem 500 ml, só 19,99. Bacalhau Saitê 10/12, só 54,99 o quilo. No Vidal você encontra tudo pro seu churrasco. Carnes de qualidade, temperada e recheada. Aproveite também as delícias da padaria Gourmet do Vidal para levar aquela sobremesa que todos vão adorar. Confira mais ofertas em nossas redes sociais. Supermercado e Empório Vidal, valorizando o seu real. A Clínica Médica Santi Life oferece atendimento em diferentes especialidades médicas. Dr. Célio Genelio Soares, pneumologista e clínico geral, e Dr. Alexandre Bifano, infectologista, estão atendendo pela Unimed. Dr. Augusto Ked Tavares, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Dr. Helena Pellegrini, dermatologista. Clínica Médica Santi Life. Contato fixo e WhatsApp 33 3341 1898. Rua Nunes da Rosa, perto da Rádio Manhumirim. a Padaria Doce Sabor oferece a você a oportunidade para assar aquela carne especial para a sua festa de final de ano. Seja cabrito, leitoa, peru, entre outras peças de carnes. Para maiores informações, mande um WhatsApp 33 99800 8879. Padaria Doce Sabor oferece também aquele panetone saboroso para o seu final de ano. A Padaria Doce Sabor deseja aos amigos e clientes um Feliz Natal e um Feliz 2022. Votos de toda a nossa equipe. Padaria Doce Sabor, Rua 7 de Setembro, perto da Mina Boca do Leão, Centro, Manhumirim. Olha que tal comprar em Artimóveis Robertinho. Legal, né? E concorrer a duas motos zero quilômetro. E a prêmios de R$1.000 em dinheiro. Tem sorteio dia 23 de janeiro e dia 17 de abril de 2022. Compre em Artimóveis Robertinho, pegue o cupom e concorra. Artimóveis Robertinho deseja a você e sua família um Feliz Natal e um Feliz 2022. Artimóveis Robertinho, na Avenida Teófilo Tostes, ao lado do Fórum em Manhumirim. Que tal fazer alguém feliz nesse Natal? Participe do Natal Solidário doando roupas, calçados, brinquedos, novos ou usados. Postos de arrecadação, Empório Vidal no Centro, Farmácia Dois Irmãos na JK e Centrão Material de Construção. Promoção Natal Solidário, uma forma de ajudar quem precisa. Apoio, Rádio Moimirim, Rádio TRFM, emissoras da Rede Bom Jesus de Comunicação. Solidariedade é com a gente também. Natal de presentes. Essa é a nossa promoção. É a promoção das nossas rádios e das nossas páginas no Facebook e Instagram. Para você que quer vender mais e ter melhores resultados. Natal de presentes. Seja no rádio ou Facebook ou Instagram. Essa promoção é para sua empresa, para fazer a diferença em suas vendas. Entre em contato com um de nossos vendedores. 33 98433 5739 ou 98412 9850. E saiba mais. Rádio Terra FM e Mãe Mirim AM, audiência com credibilidade. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente. Seja rico.